O menorzinho debochado, são pronto pra loucura. Anda todo de ciclone com a croque na cintura. O corte de bandido, cabelo disfarçado. Com um cordão de ouro, torrando um baseado. De olé, novinha provocando, perdendo a calcinha. Quando vê o dois passando, quando a chapa esquenta, os menor tão preparado. Para a pistola zero de pentão adaptado. Foi numa noite linda que tudo aconteceu. O Jaime brotou e a bala comeu. Pesadelo revoltado, descarregou a grota e acertou um PM e tava atrás do pote. GB que é bom de dedo no estilo terrorista. Acertou um tirão na cara do motorista. No dia seguinte, sai no jornal São Gonçalo. Agora fudeu. Agora fudeu. Nosso bonde é do trem bala, é o poder paralelo. Então tenta a sorte, que o azar é certo. Bota a cara pro azul, se ele tá revoltado. Bonde do Martins é o bonde do trem. É MKD, CHP, é o trem bala, porra. É o bicho, vagabundo. Acho que tá. O atrasado é o bicho, é o brilho, é o trem bala. Meu mano, Batoré, bicho é o brilho, é o trem bala. Bondido embrasado, é o bicho, é o brilho, é o trem bala. O menorzinho são debochados, são pronto pra loucura. Anda todo de ciclone com a croque na cintura. O corte de bandido, cabelo disfarçado. Com um cordão de ouro, torrando um baseado. De olé, novinha provocando, perdendo a calcinha. Quando vê o dois passando, quando a chapa esquenta, os menor tão preparado. Para a pistola zero de pentão adaptado. Foi numa noite linda que tudo aconteceu. O Jaime brotou e a bala comeu. Pesadelo revoltado, descarregou a grota e acertou um PM e tava atrás do pote. GB que é bom de dedo no estilo terrorista. Acertou um tirão na cara do motorista. No dia seguinte, sai no jornal São Gonçalo. Agora fudeu. Agora fudeu. Nosso bonde é do trem bala, é o poder paralelo. Então tenta a sorte, que o azar é certo. Bota a cara pro azul, se ele tá revoltado. Bonde do Martins é o bonde do Inguiça Brindado. Bonde do Filhão é o bonde do Inguiça Brindado. Bonde do Embrasado é o bicho, é o brilho, é o trem bala. Meu mano, Batoré, bicho é o brilho, é o trem bala. Bonde do Embrasado é o bicho, é o brilho, é o trem bala.